você que satisfaz o meu prazer. Preciso te encontrar. Eu toco em ti e arde como fogo em mim e me faz delirar. Me conquistou com DJs Edilson e Edielson. Na festa estou procurando você, meu bem. Príncipes da galera, os DJs Edilson e Edielson, eles estão de volta. Júnior e Neto, Júnior e Neto Chuchete. Só você que satisfaz o meu prazer. Preciso te encontrar. Eu toco em ti e arde como fogo em mim e me faz delirar. Me conquistou com DJs Edilson e Edielson. Na festa estou procurando você, meu bem. Me conquistou com os príncipes da galera, os DJs Edilson e Edielson. Me conquistou com DJs Edilson e Edielson. Na festa estou procurando você, meu bem. Me conquistou com os príncipes da galera, os DJs Edilson e Edielson.